Essa fotografia icônica retrata a impressionante realidade do garimpo de Serra Pelada no estado do Pará, Brasil, durante os anos 1980. A imagem em preto e branco revela a magnitude da mineração artesanal em um cenário caótico e superlotado, onde milhares de homens se aglomeram em um enorme buraco aberto na terra em busca de ouro. A composição destaca as precárias condições de trabalho, com os garimpeiros espalhados por toda a cratera, alguns escalando escadas de madeira rudimentares fixadas nas paredes íngremes da mina, enquanto outros carregam sacos de terra nas costas ou escavam o solo com ferramentas rudimentares. A poeira e o barro dominam a cena, transmitindo a dureza e o esforço físico extremo desses trabalhadores. A fotografia transmite um forte impacto visual e emocional, evocando temas como exploração humana, desigualdade social e a busca incessante pela riqueza, muitas vezes em detrimento da dignidade e da segurança. A escolha do preto e branco enfatiza os contrastes, acentuando as texturas e a dramaticidade da cena. Essa imagem serve como um poderoso testemunho das condições adversas enfrentadas pelos garimpeiros de Serra Pelada.